Este show faz parte da Terceira Terra, um mundo inteiro de podcasts. Acesse terceiraterra.com e conheça nossos outros shows. E só no Escudo Mestre você transa pro Satã? Só no... Caralho! Caralho! Essa passou batida! Puta que pariu! Só no Escudo Mestre você transa pro Satã, tá bom. Muito bom. You are now tuned in. Olá, ouvinte! Olá, ouvinte! Escudo Mestre de volta. Eu não sei, tô perdido, a gente gravou vários episódios. Hoje é dia de quê? Escudo do Mestre Hall! Tonight's the night! Não? É, gente. A gente tá vindo, a gente tá viciado em wrestling agora. Então, já viu, né? Ai, ai. Por que com essa piada na cabeça um dia pra fazer? Exato, entendedores entenderão. Entendedores entenderão. E hoje nós vamos tratar de três assuntos. Agora eu acho que eu tive a ideia de falar de um quarto. É, três ou quatro assuntos aí rapidinhos. Exato. Pra começar, a gente gostaria de falar de algo que nós devemos a vocês, ouvintes, sim, que é a recepção que a gente tá tendo com relação aos episódios da campanha de Monster Hearts que a gente jogou e que estamos lançando pela Terceira Terra. Cara, assim, eu tenho que dizer que eu tô impressionado, realmente impressionado, com a recepção que a gente teve, sabe? Vocês não sabem, mas quando a gente tava jogando, nós éramos um fandom, assim, do nosso jogo, praticamente. Era mesmo. Cara, a gente chegou ao ponto de escrever, juro por Deus, a gente chegou ao ponto de escrever fanfics. Que estamos nos processos de publicar, quem sabe, aí, tanto debate. É, então, quem sabe? Se de repente a gente até pensou que se vocês achassem maneiro, se fosse legal, a gente até podia colocar. Acho que todo mundo escreveu um contozinho, uma fanfic, alguma coisa sobre os personagens, ou um trechinho, ou um. Cada um criou alguma coisa e a gente começou a pirar com outras coisas, etc. Mas assim, a gente. Menos a Jessie, né? Menos a Jessie. A Jessie não contribuiu. Só pôs pilha, né? Mas nada de estaria preparando para a recepção de vocês. Vocês viraram o fandom de Angels Lake. Vocês realmente abraçaram e eu adoro ver como as pessoas torcem pelos personagens. É muito legal ver comentários de vocês. O que será que vai acontecer com o teu personagem? Não acredito que o teu personagem fez tal coisa. Pra mostrar que todo mundo gosta de drama adolescente. Você só não quer admitir. Mas é um drama adolescente, é um gênero que, cara, não tem barreiras. Todo mundo gosta, velho. Muito bom ver o Victor, estrela do show e verdadeiro herói dessa história, tendo essa recepção tão positiva. Essa recepção tão calorosa, né? E as pessoas tomando lados e, porra, meu personagem pelo direto é fulano, ciclano, etc. Tanto foi o pedido de vocês com as imagens que a gente fazia nos nossos jogos, né, que a gente comentava, e vocês veem no áudio a gente rindo porque colocou uma foto, etc. Que, sinceramente, eu achei que fosse uma coisa que quem tava ouvindo, óbvio, ia sentir falta. Mas que vocês iam cagar pra isso, cara, na boa. Vocês iam ouvir o áudio e acabou. E as pessoas tanto ficam, cadê as imagens? Cadê as imagens? Que a gente foi atrás, fez o negócio, publicou as imagens, né? Uhum. Agradecimentos ao caso. E as pessoas virando e falando, legal, agora eu vou reouvir tudo de novo com as imagens. Vocês são malucos. Muito bacana, muito bacana. Pessoal postando gif, caralho, o episódio tem 4 horas, que maneira. Pessoal falando, ah, que bom, meu coração não tá aguentando, não, vamos ver. E o aumento dos nossos likes na fanpage, né? Tipo, sempre que a gente lança, tá... a gente, acho que quando a gente começou a lançar, a gente tinha uns 300 seguidores, a gente chegou agora a ter uns 600 e pouquinho, perto de 600. Então, assim, dobrou desde que a gente começou. É muito bom ver que vocês gostaram mesmo. Esse é o maior incentivo pra gente fazer uma segunda temporada. Está vindo? Está planejado. Está nos planos, vamos segunda ver. Segunda temporada virá. Precisa da inspiração, então. Exatamente. Deixa começar a nova temporada de Teen Wolf. Exato. Fez. Grande Teen Wolf. Mas eu queria realmente agradecer a vocês, tá? É surreal, assim. A gente se sente meio estrela do show, sabe? É muito legal esse tipo É de muito legal, tá sendo muito maneiro isso mesmo. feedback. Continuem, Então porque continue, por favor, na fanpage do Escudo do Mestre. Vocês podem comentar, nas páginas da Terceira Terra, comentem. Ah, eu não consigo mais cumprir a nossa, graças a Deus, eu não consigo mais cumprir a nossa proposta de responder cada comentário. Porque vocês estão respondendo bastante, né? Vocês estão fazendo sim. bastante, que subiu bastante o número. Quando era dois ou três eu conseguia, né? Agora eu já não tô conseguindo mais. Então, Mas, comentem, muito falem, obrigado. digam seus pessoais prediletos, tudo, vão pirar junto aí, que tá muito maneiro. Fica o grande muito obrigado da Muito, equipe muito Escudo do obrigado Mestre mesmo. para nossos ouvintes. Então, feito isso, vamos para. Agora falando de coisa boa, vamos para uma fala de coisa não tão boa? Ou será que boa? Talvez? Quem sabe? Que é um artigo polêmico, Mamilos. Há quanto Nossa! tempo a gente não falava de Mamilos no Escudo do Mestre? Mamilos virou até podcast e a gente não. Mamilos, é verdade, né? Pois é, estamos aí falando, né, de um texto que foi publicado pela Folha, texto da Vice, publicado pela Folha, intitulado Transando. Peraí, qual é que é o Transe. título? É? Transe por Satã. O título em inglês é Fuck for Satan. For Satan, ok. O texto é originalmente em inglês, então. Não, o título do Fuck for Satan é um suplemento. Ah, não, sim, mas a matéria é A brasileira. matéria é brasileira, que eu saiba. Não sei. Eu acho que é, sim. Enfim, Giaco deve ser. Furino? Deve ser. Enfim, Fuck for Satan ou Transe por Satan. Como é o nome do o resto do título? Transe por É Satan. Transe por Satã, a nova geração de RPG centrados em sexo. Pois é. E esse texto atingiu a internet, as áreas, o nicho RPGístico como um meteoro. Muita gente aí discutindo Não, na verdade acaloradamente. é em inglês o texto, é a tradução de Marina Skinner. Então, tá. Então, os Créditos. créditos devidos. Eu não tinha visto, achei que Pois era é. nacional. Eu também achei que era, porque seria impressionante. Uhum. Mas, enfim, né? Falando rapidamente sobre o texto, a gente queria deixar nossos 2 centavos aqui, né, sobre essa polêmica. Uhum. Basicamente é um texto que tem um título horrível, mas que não é um texto ruim at É, all. cara, assim, o título, quando me passaram, falaram, ah, olha esse texto aqui. Aí eu olhei o título, cara, tem um título tão clickbait, tão apelativo, sabe? Primeiro título é Verdade. Fuck for Satan, pra quem não conhece, é uma referência a um suplemento, acho que é uma aventura, tô com certeza Uma uma aventura. aventura, de Lamentations of the Flame Princess, que é um RPG Isso. que a gente já viu, já leu, Um RPG finlandês, eu acho. Por aí, finlandês, escandinavo, de algum lugar islandês, aí da Escandinávia. Tinha algum lugar por aí. que dentro do RPG em si, esse também é um título apelativo, né? Lamentations, ele é um jogo apelativo, ele tem essa coisa de chocar você no Tem. nas As imagens imagens, são violentíssimas. e no tema, e não sei o que lá, e blá blá blá blá. Texto, desespero e a Ele tem essa crueldade. coisa bem gore, assim, de você jogar na sua cara Entendi. e tal. E ele faz uma referência a isso, mas que me fez pensar normalmente que, sei lá, cara, esse é um texto Mais um texto demonizando RPG. demonizando, falando que, sei lá, né? Olha só como tá corrompendo nossas criancinhas. Essas É, coisas que a não, gente já tá adoro acostumado, jogos. né? É, pensando nisso. Mas que não. Pois é, não é. Não é, e para aqueles que talvez não tenham lido porque acharam que fosse, etc., eu recomendo a leitura. É uma análise curta. Eu acho que ele podia ter se aprofundado em alguns pontos e tal, mas ele é uma boa para quem não tá por dentro desses jogos e dessa cena, para conhecer um pouco sobre o que mudou em como o RPG encara Retrata a sexualidade, retrata sexualidade. a sexualidade, sei lá, a sexualidade, Questões de questões de gênero e. gênero, etc. Desde a criação do RPG, com o Dungeons & Dragons original, até os RPGs mais modernos, né? E ele fala de como a coisa evoluiu desse tempo, né? Saindo desde das tabelas de acompanhantes ou tabelas de prostitutas D&D original, né? Que você tinha uma tabela para Exato. rolar como era aquela acompanhante, aquela Prostituta. prostituta, etc. Meretriz. Meretriz é um bom título, né? Para aventura medieval. Meretriz. Pode ser, Meretriz é pode legal. ser. Cortesã. Cortesã. Cortesã é melhor que Meretriz. De como você sai disso para jogos hoje em dia que tratam com um pouco mais de maturidade, de sensibilidade E por que não de inclusão e de até? inclusão. Jogos como, puxando a sardinha pro nosso lado, né, Monster Hearts, que Sim. trabalha isso desde as maneiras de como seu personagem se sei, tá passando pela adolescência e pode e tá, não tem total controle, tem as descobertas da E que fase. parte da graça do jogo é explorar essa questão da sua persona, dessa coisa homo e heterossexual, e como essas linhas se misturam, e como a adolescência é uma situação confusa, e como as pessoas ainda não sabem o que elas querem, o que elas são, e Da como. importância do momento do sexo na adolescência, de como isso é um momento de transformação para você, e de como Certo. não é algo sem consequências, é um big deal para você trabalhar ali. É um jogo que abraça a questão de gênero. Enfim, ela considera, né, que todo pelas próprias regras do jogo, que você pode se excitar por coisas que você não imaginaria que pudessem, e o conflito que isso traz. E com muita naturalidade, é muito fluido isso, né? Sim, sim, Muito bom. sim, sim. É, você tem E passando por. passando para, eu ia falar passando para D&D. Eu ia falar de D&D também. D&D, né? Que foi elogiado pela maneira como ele aborda de você, desde eles incluírem coisas como a descrição lá do, esqueci o nome daquele deus élfico. Colin Lelafiano. É isso aí mesmo que você está falando. É, como a descrição dele pode ser meio hermafrodita ou andrógina, Sim. até o texto que fala sobre gender no jogo, que fala que você pode não se sentir preso aos estereótipos, que você pode fazer Um homem que é só uma um mulher, homem, uma. uma mulher que se sente preso no corpo do homem e etc. E Ou como. vice-versa, uma anã que é porradeira ou que não é. É muito libertador esse tipo de coisa. Vê esse tipo de coisa no É, RPG. como Vê. você. Então, vê textos como livros, até como o Sex and Love and Sex in the Ninth World, do Numenera. É um livro escrito pela Shanna Germain, que tem um histórico como escritora erótica, falando de como é entendida a sexualidade no mundo de fantasia que eles criaram. Coisas que em outros tempos não se pensava, não se considerava, ou se pensava eram meramente. Enfim, achei meio biquíni, vambora. E particularmente eu não tenho nada contra o achei meio biquíni, desde que você me dê um contexto para esse achei meio biquíni. Não, eu acho que ele tem o seu momento. Eu sou um fã de Red Sonja e tudo mais. Eu acho que Exato, ele tem exato. o seu lado, com as suas intenções. A própria revista da Red Sonja, não sei se você tá lendo atualmente, ela só usa o Jamie Bikini na capa. No É. negócio ela nunca tá usando. Mas enfim, ele traz isso e é um texto legal para você puxar esse lado, né? Ele traz também, ele fala sobre Lamentation of the Flame Princess, que é um jogo que traz. É, sexualidade, mas de uma maneira mais chocante, né? Ele quer chocar Exato. você com violência sexual e até uma discussão em cima disso, se isso é realmente chocante ou se é uma coisa gratuita que passa batido por você. O texto discute algumas opiniões em cima. Assim, eu acho, ele cita ele cita Fatal Isso RPG, tá fatal, isso tá que é uma fatal. coisa. É que o texto é americano, senão eles deviam citar. Lembra do Gênesis que teve no Brasil também? O Gênesis, o problema era a arte, né? A arte era bem erótica no Gênesis. A arte era tipo assim, a foto do Minotauro. Aí tava o Minotauro e uma elfa nua, assim, no texto frontal, sabe? E tipo assim, eu lembro até que do artigo, os caras comentavam, ó, é um livro de RPG normal e tal, mas pra que tem essas fotos aqui, cara? Isso aqui não faz parte do tema. Eu vi muitos comentários em cima que. Fatal, eu não vou nem comentar, assim. Quem conhece, É fatal. conhece. Quem não conhece, não Exato. vai atrás. Não, não vá atrás, Isso aí exato. é. Puta. Enfim, Mas. ranço de uma outra era. É, nossa, ele é realmente o ranço de outra era, cara. Puta que eu pariu. Eles falam de Vampiro à Máscara, Ele cita o enfim, Vampiro à como a coisa Máscara. vem evoluindo, passando desde o D&D, passando pro Vampiro à Máscara, e aí o Vampiro à Máscara, ele tinha essa sexualidade adolescente, mas ele ainda era uma coisa novamente de uma outra O Vampiro à época. Máscara é interessante porque eu achava que esse texto era nacional. E aí eu falava assim, eu tava pensando comigo, né? Porque eu escutei comentários de pessoas falando sobre. Ah, mas esqueceram de comentar. Puta, qual que é o nome? Sorcery in Love? Não. Tem um suplemento de Vampiro à Máscara que trabalhava com questões sexuais. Você tinha livros que trabalhavam. O Book of Erotic Fantasy, Teve ó, gente que pelo amor. comentou, o cara não falou de Book of Erotic Fantasy. Cara, que porra. Mas tinha livros como. tinha. Lembra de um suplemento que chamava Ghoul Fatal Addiction? Que lidava com os Vagamente. carniçais? Aí Sim, mostrava os claramente. carniçais que serviam os toreadores, tinha uma parada meio sadomasoquista. Tinha a linha Black Dog, que trabalhava com regiões dominadas pelo Sabá, e aí ele falava de violência sexual e etc. Então, assim, trazia isso e dava uma visão um pouco mais madura da É, para época. época, considerando o que a época em que isso foi produzido, era uma grande coisa, né? Era algo que hoje você não teria, talvez. Hoje a coisa é abordada com um pouco mais de profundidade. Mas, no geral, o texto é ok, não é ótimo, não é fantástico, não é horrível. Ele faz uma. Ele comenta bem essa transição que a gente teve, de o sexo como uma coisa, muito pouco abordada e abordada de uma maneira pouco interessante, para como ele é hoje, que alguns jogos, trazem isso um pouco mais à frente. Não é, a gente não está falando de você interpretar o seu personagem no ato sexual, não é essa a Não, proposta da é coisa. costume. Mas a sexualidade informa tudo. Isso. Em qualquer personagem, qualquer pessoa, ela tem sua vida, atitudes e outras coisas informadas pela sexualidade. E quando um RPG consegue abordar isso de uma maneira interessante, ele só torna os personagens, as histórias mais ricas. E eu acho que a gente começa a ter um pouco mais disso no RPG moderno, que eu acho muito positivo. Muito positivo. Eu só quero terminar falando assim, para aqueles que vão ler e não conhece, no final do texto ela cita o autor, perdão, ela é a tradutora. O autor cita um blog chamado Game as Women, que eu sigo. Tem algumas coisas muito legais lá. Não só mulheres, mas a maior parte do staff que cuida do blog são mulheres. E eles fazem boas discussões sobre gênero e representatividade. Eles têm uma. Tinha uma série em 7 partes, assim, bem extensa, sobre gênero e regras, em RPG. É muito bom de se ler. Então, para aquele que tiver um domínio do inglês interessante e que acha que isso talvez fosse quer conhecer mais, ou que é uma coisa interessante para começar com o seu grupo, tendo o grupo certo e todos estando de acordo, né? Nossa experiência pessoal, por exemplo, em Monster Hearts, foi que isso fez maravilhas pro jogo. O jogo foi muito, muito interessante com isso, mesmo porque era intrínseco ao Sim. tema. Então tá aí, é uma discussão legal. Tem gente que ficou. O texto fez meio que polvorosa. Teve esse título horrível, clickbait, assim, que. O título é muito ruim. Cara, pela sensibilidade da pessoa que escreve, que você vê que o cara não escreveu besteiras, assim, ele abordou bem. É, Ele ele não teve o tratado, cuidado mas ele de. fez bem Sim, feitinho. ele teve o cuidado de entrevistar, falar um pouco com a Shanna Germain, com o cara que escreveu Lamentations, e de tentar trazer uma discussão um pouco mais embasada. Não é, novamente, é uma matéria jornalística, não é uma tese de mestrado, vai ter um furo aqui, um furo ali, não falou disso, não falou daquilo, mas no geral, o panorama que o texto pinta é de que as coisas eram ruins, elas estão melhores. Exato, e aí vale a pena dar uma lida aí para quem não leu. Pois é, então não entendo muito bem o ódio que algumas pessoas tiveram a esse texto, mas, né, tirando o título, que puta que pariu, que título miserável. É, né? Então, Bom, enfim. pois é. Que mais? Que mais? Depois não lembro Origins. qual era. Origins, é verdade. A gente ia falar do. Como todo ano a gente faz aqui, a gente vai falar um pouquinho dos prêmios RPGísticos. Dessa vez não é do Oscar do RPG, Não, não que é são o eles. Ennis. Por enquanto, não. É o Mas a Origins. gente. Exato, então a gente vai falar dos jogos de RPG que foram nomeados ao prêmio Origins. Eventualmente a gente deve fazer um episódio também para falar do Ennis e dos vencedores. Provavelmente quando sair os vencedores. Enfim, a gente não sei quando ainda, mas a gente vai falar. E vamos lá, né? O Origins, ele é um prêmio que ele aborda muita coisa, não só RPG, mas board game, card game, por aí vai. Mas fala de RPG também, né? A gente vai se focar no Ele RPG? tem duas características. Acho que fala só do RPG, É, acho que vale das mais a duas. pena, né? Ele tem duas categorias de RPGs, que é melhor jogo de RPG e melhor suplemento de RPG. Então vamos lá. Enquanto o melhor jogo de RPG foram nomeados. Vamos lá. O Atomic Robo, o The Role-Playing Game, da Evil Hat Productions. Ok. Que a gente vai falar todos e depois fala um por um, ou comenta agora já? Não, acho que pode falar todos, depois a gente vai comentando um por um, né? Tá, ok. Dungeons and Dragons, Players Handbook, porque é óbvio. É, Firefly Role Playing Game, Wycombe Super Powered Role Playing The Assembly Edition, que nome gigante. E o The Strange da Mundico E Games. Vamos lá. é interessante assim. Eu acho que tem dois aí que era óbvio que ia estar no Origins, que é o D&D e o The Strange. E o resto veio comendo um pouco por fora, assim, né? Mas o Atomic Robo, pra quem não conhece, é bem legal, baseado numa webcomic, razoavelmente famosa até. É um RPG meio pulp, usando Fate System, né? Ele usa o Fate, ele é um cenário para o No Fate Fate Core, né? barra Na nova para o Fate. encarnação do Fate. Exato. E parece interessante, né? Parece que você joga com super cientistas e robôs. É Eu bem não. pulp nesse sentido, ciência maluca e robôs e arma de raios e tal. Bem nessa pegada do jogo e com tons de comédia. Que, cara, é um jogo interessante, bem surpreendente porque tá aí, porque apesar de ele ser um produto. É um livro da Evil Hat, capa dura, tudo mais, né? Tipo um suplementozinho que os caras lançaram passado numa webcomic e tal. Eu não sabia que ele tinha um alcance tão grande pra tá aí dentro, sabe? Dos indicados. Tipo assim, realmente foi um alcance tão grande. Ou ele tá aí porque ele é uma encarnação nova do Fate. E Talvez. Fate é um big deal e você tem que incluir Fate no. Você vai incluir Fate na sua premiação, então qual que é o novo livro de Fate, né? Eu não sei o que que motivou aí Uma a. possibilidade. Eu não li, eu até tenho o livro aqui, eu comprei na PwC, não li ainda, tenho vontade de ler. É, considerando o bom trabalho que a Evil Hat fez quando ela adaptou Dresden Files, é que, aliás, tem um suplemento novo, vocês viram? Eu vi, Você eu viu? vi, eu vi. É, ele tá adaptando a série até onde tem. Muito legal, assim, fica a dica para quem joga. É, o Atomic Robo, ele, considerando o bom trabalho que a Evil Hat fez com o cenário de Dresden Files, eu acredito que a chance de que o Atomic Robo tenha ficado bom é grande. Então, para quem gosta de webcomics ou para quem se interessa por superciência e afins, tá aí. Eu acho que a chance dele ganhar é nenhuma. É, vamos chegar nesse ponto. Você tem Dungeons and um Dragons, Player Handbook Players de Handbook D&D. da Wizards of the Coast. Cara, se saísse D&D e ele não recebesse uma indicação nem no Oranges, nem no Ennis, era tipo assim, cara, Tava tudo eu errado. acho que, sei lá, tá escrito na Bíblia que é um sinal do Apocalipse. Tipo assim, isso aqui é óbvio que ia ter uma indicação do jogo, Exato. sabe? Ainda mais considerando que a nova edição teve uma recepção muito positiva no geral. As pessoas que jogam D&D gostaram bastante da quinta edição do jogo. É, vi muita gente voltando a jogar ou elogiando a edição por um motivo ou por outro. Então, né? Parabéns aí pro D&D com uma nova edição boa, que foi muito melhor recebida do que eu acho que. Porra, desde o AD&D, né, uma edição tão bem recebida. Né? Sem muitas polêmicas, assim, opiniões à parte de que é bom ou não. Eu já falei que pra mim não enfeitou a roda nem nada, não é o jogo que eu curto, mas assim, até eu dou o braço a torcer que é um joguinho legal, sabe? Ah, Tipo, bom. e isso D&D pra eu quinta. falar isso de D&D é muita coisa, cara. D&D, como vocês sabem, minha opinião, Retorno do Rei aí. Pode Eu crer, acho pode que é o crer. grande favorito. Você acha? Eu acho muito difícil D&D. Eu acho que tem um outro jogo que pode tirar o título do É, D&D, eu mas. acho que a verdadeira competição é entre dois: D&D e Exato. um outro. Vamos ver quando a E gente um chegar outro. nesse Qual outro, se a gente será? Qual será? concorda. Pois é. Você tem o Firefly The Role Playing Game. É a encarnação nova do jogo do RPG de Firefly, Da que Margaret Wise Productions, da Brasil. Marca Wise Production, que antigamente tinha o Serenity RPG. Que era o jogo que usava o Cortex, o sistema Cortex que eles lançaram isso, lançaram Supernatural, lançaram Battlestar Galactica, etc. Virou o Cortex Plus, que eles lançaram Leverage, Smallville, e agora eles estão lançando Ele também, o. o Marvel, ele era uma versão do Ah, Cortex também, não perdão, era? perdão, perdão. Tinha o Marvels. O Marvels não. Marvel The Heroic Roleplay, não era esse nome? Não lembro. Exato. Mas era o RPG da Marvel da Margaret Weiss. E Que era agora bom, eles. Que era. mas teve uma decisão de design que matou o jogo, na minha opinião. É, que eu também acho. E agora lançou Firefly RPG, né? Que é pegando essa Exato. licença que sei lá, tem O que seriado de revisitar 12 aí. episódios Porra, eu sou uma eterna viúva de Firefly, não tenho. Eu nunca assisti, preciso corrigir esse É, sempre que o problema. pessoal fala que, ah, viúva de Firefly, eu vou criticar que eu sou também. Que é um livro que eu li. Me corrija se eu estiver errado, era do Joss Whedon, Firefly? Oh, claro! Óbvio. E que o quê? Ah, é que assim, é uma encarnação do Cortex Plus e é um jogo bom. É um bom RPG no que ele se propõe. Para aqueles que não conhecem o Cortex Plus, ele tem uma pegada. Eu acho ele parecido com o Fate, no sentido que ele não trabalha tanto com números, mas ele trabalha mais com Conceitos. afirmativas, conceitos. E você tem coisas que são tipo aspectos e etc, etc. Eu acho um sistema muito maneiro que eu gostaria de sentar e experimentar. Eu acho que ele, a princip... que eles, o pessoal da Margaret Weiss com o Cortex Plus, eles tinham a possibilidade de ter um concorrente de peso pro Fate. Eu acho que ele entraria para concorrer o mesmo nicho que o Fate concorre. Eu só acho que eles têm um probleminha. Cada jogo que eles fazem é um jogo à parte. Então, por exemplo, o Smallville, o Leverage, o Marvel e ele usam a mesma mecânica básica. Mas em vez deles falarem que são atributos e têm os mesmos atributos em todos, cada um vai dar um nome diferente. Um é o atributo, o outro são as habilidades, outros são os conceitos, e cada um vai ter um valor diferente. Se você tirar tudo, o esqueleto é o mesmo, mas o que cobre é muito diferente. Então a sensação que eu tenho é cada vez que você vai pegar um Cortex Plus, você tem que aprender do começo. Entendeu? Pelo que eu me lembro dele, pelo Marvel, é um sistema bastante abstrato. Muito. E eu acho que tem jogos, por exemplo, eu acho que no Marvel ele tá mais abstrato do que no Firefly. Firefly Entendi. parece que tem coisas mais concretas do que você está fazendo. Mas assim, ele é basicamente o mesmo jogo, ele só muda o nome de algumas coisas, sabe? E eu não sei, eu gostei do jogo, eu gostaria de experimentar, é uma franquia forte, mas eu também não acho que esse é o concorrente do D&D para esse ano. Nope. Nope. Aí nós temos o Icons. Icon, Super Power Roleplay Game The Assembly Edition. Que é um sistema de super-heróis muito bacana, eu li a edição antiga Da do Green Ronin, Icons, vamos dizer. da Kryn Ronin. É um produto que está vindo para o Brasil, pelas mãos, eu acho que é da Redbox. Eu acho que é a Eu Redbox acho que é também. da Redbox, eu acho que não é financiamento coletivo nem nada, eles vão trazer. E vão trazer essa edição. Eu Sim. não peguei as mãos nessa edição especificamente, mas eu gosto muito do Icons. Eu acho que ele tem conceitos. Ele não é o, ele não usa o Fate, mas ele usa uma corruptela. Ele pega o sistema, usa algumas coisas e muda bastante para você falar que é um sistema diferente, entendeu? Mas você pode ver que a espinha dorsal tá ali nos conceitos. É, ele tem uma gimmick, né? Um negócio de você criar personagens randômicos, não é isso? Isso, ele tem uma das coisas mais divertidas que eu acho dele, pelo menos da edição antiga, não sei como é que tá essa, é que o sistema principal de criação de personagem é totalmente randômico. Você tem, ele mostra junto o sistema de criação normal, que é um sistema bem feito, com pontos, simples até do jeito que você colocar. Dá pra você usar. Não é que nem o Marvel Roleplay. Aproveitando, que ele fala de criação de personagem e é quase esotérica, né? Aqui ele é bem estruturadinho e tal, então você pode fazer. Mas eu acho ele muito, muito divertido quando você rola e. Ah, meu super-herói é um grilo mutante gigante. Eu acho maneiro, mas é que eu curto esse. Eu acho que para alguns tipos de aventura ele seria muito legal. Também não vai ganhar do Dave. Não, não vai. E se não foi nenhum desses até agora, né? Você tem o último jogo, O The The Strange. Strange. Que, pra quem não conhece, ele é o jogo irmão do Numenera, Isso. o grande hit do Monte Cook, né? Jogo que, desde o lançamento, só vem crescendo e ganhando O cada jogo vez mais mais hype. vendido do Natal de 2014, do Menera. Sério? Foi mesmo, foi mesmo. RPG mais vendido do Natal. Bom, enfim. Numenera, né? Grande sucesso aí e tal, algum dia eu vou entender por quê. E o The Strange, ele é um outro livro que foi escrito pelo Bruce Cordell, que é um brother lá do Monte Cook. Monte Cook, e ele pega o sistema do Numenera e ele aplica um outro cenário, que eu acho bem mais interessante que o cenário do Numenera. É um cenário em que o seu jogador, ele varia um pouco quem ele é, né? Mas a história do cenário é que você tem um multiverso de infinitos mundos parecidos e paralelos e coisa e tal. E o jogo ele aborda três grandes mundos, que é a Terra normal, que a gente conhece, um mundo de fantasia medieval, se não me engano, Sim. e um mundo steampunk, meio médico monstro, meio era vitoriana, com experimentos malucos e robôs a vapor, esse tipo de Com a coisa. promessa de outros mundos aparecendo em suplementos e tal. Exatamente. E você faz um personagem e você pode mudar o seu personagem de mundo, e quando ele muda de mundo, ele se torna uma pessoa daquele mundo. Então, efetivamente, você tem três personagens, vamos colocar assim. E o sistema de criação é tão simples que isso fica tranquilo. Mas eu acho muito interessante que você pode desenvolver histórias que vão se passar por todos esses mundos, você pode jogar como parte de uma agência de segurança que faz a vigilância desses mundos. Você tem vilões, inimigos que são grandes entidades cutulescas de destruição completa. No geral, eu acho um jogo bem mais interessante que o Numenera. Porque o Numenera, ele basicamente é D&D com uma capa, só que você troca medieval por metal progressivo. Metal progressiva. Basicamente isso que é o Numenera. Enquanto o The Strange tem um approach um pouco mais diferente, que eu acho mais interessante. E ele foi o primeiro jogo a usar o sistema do Monte Cook, né? O tal do Cipher não, System. Cipher System, fora do Numenera, e aparentemente deu tão certo que eles vão lançar um core rulebook do Cipher System genérico em Puta que breve. eu parei, que era uma coisa que. Puta merda, que eu fiquei pedindo essa merda. Finalmente vai ter essa porra, cara. Porque o sistema parece de fato interessante, mas É, eu eu não gostava do não cenário do gosto muito do Numenera. cenário, mas o sistema parece muito bom, né? Então eu queria realmente provar o sistema. Pois é, o The Strange está aí. Esse eu acho que é o único real, vamos dizer assim, contender do D&D, o único real desafio. Porque é um jogo muito popular, vendeu uma tapa caramba no Menera e tudo mais. Eu ainda acho que o D&D leva porque fucking D&D. É, assim, você já tem histórico no Orange, por exemplo, aquele ano que Mouse Guard ganhou do D&D quarta edição. Fato, mas a quarta edição não foi bem recebida e Então, Mouse Guard era um marco na história do é, RPG. você, eu acho que foi uma situação muito hiper porque era isso, né? O D&D quarta edição vinha muito daquela coisa de que ah, é um jogo de tabuleiro, ah, não sei o quê, lá, lá, lá, lá, lá. E aí o Mouse Guard era A segunda edição do Burning Wheel. É, a segunda edição do Burning Wheel, e era maneiro no que ele se propunha, no jeito como ele falava e estimulava a interpretação, etc. Então acabou ganhando por umas questões. É, mais por essas questões, eu acho. Não que o jogo não seja bom, ele é muito, muito bom, assim. Legal. Nunca joguei, mas as regras, pelo que eu leio, parecem muito interessantes. Tenho vontade de jogar. Mas eu não sei, eu acho que esse ano é D&D, eles fizeram realmente. Eu não acho que é um produto tão bom assim, mas é um nome de peso sempre. E eu não vejo outro competidor na lista que ia passar. Eu acho que Fate já foi laureado de N maneiras. E se tivesse saído no mesmo ano, tivesse competido junto, Fate Core e esse jogo, eu acho que seria uma disputa muito acertada e eu torceria pelo Fate. Mas eu acho que nesse ano vai ser o D&D mesmo, né? Essa encarnação dele. Então vamos falar dos suplementos rapidinho aqui E para beleza, e encerrarmos. melhor suplemento que nós temos o Vamos, D&D. já vamos falar suplemento, falar rapidinho e passar pro próximo, já que não é tão importante, né? Beleza. Monster Manual, do D&D. Que, né, mano, dos monstros tá Mano, aí, não tinha monstro. precisado dizer muita coisa. Nada de mais, nada de menos, mas vale dizer que eles cumpriram a promessa de ser um livro que ele é gostoso de ler. Os monstros têm personalidade, têm backgrounds interessantes e não só são blocos de stats atrás de blocos de stats. Então, Ah, eu já peguei ponto para pro. ler, é bem divertido mesmo. Tá bem feitinho. É, você tem Emerald City, Mutants and Masterminds, que é o suplemento Para de cenário de a Mutantes terceira edição. Explosivores, da nova edição, com Emerald City, que é tem que acompanhar desde a primeira edição do Mutants and Masterminds, que é a cidade e tal. Tem toda uma mitologia própria, e eles colocaram esse é um lançamento grande para quem curte, né? Mutantes, Para sim. quem é falando de Mutantes Malfeitores. Hobbit Tales from the Green Dragon Inn, da Cabal Soul 7, suplemento para o RPG do Senhor dos Anéis deles, né, o The One Ring, e eu não faço ideia do que se trata este suplemento. Cara, é meio ideias de aventura, gancho de aventura, meio histórias, assim, sabe? São coisas, várias histórias que confluem no, na Green Dragon Inn e serve como gancho de aventura e serve como leitura também. Eu ainda não li, assim, tô falando só do que eu li em review dele, mas não peguei nas minhas mãos para ler. Você tem o Mummy the Curse, Book of the Deceived, que é Da da Onyx Onyx Path, Path, antiga que White Wolf. sort of Sort of, né? É só eu pra acho localizar o ouvinte. é o que eu queria comentar do Mummy the Curse é que mais pelo eu queria fazer uma partezinha para falar do bom trabalho que a Onyx Path vem fazendo com as licenças da velha White Wolf. Eles estão lançando muita coisa bacana, repaginando as coisas antigas, dando novas edições, dando um novo fôlego para as linhas clássicas com as edições de aniversário de 20 anos e mantendo suplementos aí. Lançaram agora uma segunda edição do Vampiro Requiem, do Lobisomem Forsaken, vai sair uma segunda edição do Mage Awakening, mexendo nas regras, mexendo no cenário. Precisava No ler a geral. segunda do Lobisomem que eu não li. Se eles mudaram tanto quanto o Blood and Smoke? Sim, que era a segunda edição do Se eles Requiem. mudaram tanto quanto esse, deve ter ficado um jogo maneiro pra caramba. Também acho, porque o Vampiro melhorou muito É, e com você a via edição do. que o Lobisomem tinha conceitos interessantes, mas que faltava coisa, né? Exato. Então, ponto para eles aí, né? O NyxPath fazendo um bom trabalho. Esse aí é basicamente um suplemento, né? Desses suplementos de clã que tinha antigamente, né? Para Mummy, The Pra Curse. Mummy. Temos aí o The One Ring Darkening of Mirkwood. É muito legal esse suplemento. Ele descreve a região de Mirkwood, né? A gente já falou sobre o The One Ring em outros episódios nossos, né? Os suplementos, eles se focam em descrever porções, né? Eu ia falar da Terceira Terra, eu tô ficando maluco. Da Terra-média. Eles se focam em descrever porções e esse aqui é focado em Mirkwood, né? Na verdade, eu acho que vale salientar, o Darkening of Mirkwood, ele é focado em Mirkwood e tudo mais, mas a grande sacada dele é que ele não é um suplemento de cenário, ele é uma campanha Sim, sim, fechada. sim. Você pegar e jogar 300 anos e personagem de level 1 ou level máximo, e é uma aventura, uma campanha que está sendo extremamente elogiada. Então eu gosto bastante desse suplemento. E para fechar você tem o The Strange Bestiary, né? O bestiário do The Exato. Strange. A porrada nos Eu monstrinhos, hein? só li assim, tipo, preview de alguns monstros. Ele segue a mesma linha de descrição de monstro Numenera, que o tem. Numenera, mas com, lógico, muito mais aprofundado, etc. E eu gosto bastante da de como o sistema, de como eles mostram os monstros e Sim, principalmente sim. porque a ficha é uma coisa muito muito simples. Duas linhas, né? Duas linhas você descreve um monstro e o resto vai falar de habilidades e tal, que você faz com muita graça. Nessa categoria eu também acho que tem dois concorrentes verdadeiros: E quem são esses concorrentes D&D deles? Monster Manual e The Strange Bestiary. Eu também acho. Eu gostaria muito de ver o Darkening of Mirkwood levando, mas não vai acontecer. É, Então. eu acho que eles são os dois suplementos que realmente. Dois Exato. competidores The Contenders. Eu acho o bestiário do Stranger mais interessante que o do D&D. É um bestiário clássico, né? Tem lá os monstros de sempre. Dragão e sucubo gelatinoso, Beholder, essas coisas. Enquanto o The Strange, ele tem os monstros mais É, são estranhos, monstros mas. originais, né? São coisas bem Exato. legais, assim. Os conceitos É diferentes e para tudo você usar em mais. outros jogos e tal. Mas na real, não sei. Tá aí. Talvez eles escolham dar um prêmio, tipo Oscar, sabe? Vamos dar o melhor filme para um e o melhor diretor para outro. Talvez, Talvez. talvez. Mas é isso, ouvintes. Depois que saírem os vencedores, a gente conta. Quando sair o Enies, a gente fala do Enies também e dos vencedores. Talvez tudo junto de uma vez, não sei quanto tempo vai demorar. O próximo cast, porque esse aqui é o Escudo do Mestre e o amanhã a gente Amanhã nunca Deus sabe. pertence. Por Sempre aí. dá. Última coisa que vale a pena comentar que, né, é que eu, o Vitor e eu recentemente começamos a assistir Pro Wrestling e É, está viciado nessa porra e descobrimos viciados. que existe um RPG disso. Então, e é bom. Então, se vocês gostam de pro wrestling, Talvez, né? Deve ser um público, Se, uma se, intersecção. a, a, tem aqueles que estão ouvindo e não sabem o que é, a gente tá falando de luta livre, tá? No Brasil, conhecido como luta livre. WWE, Se sabe? alguém aqui tem 20 e poucos anos, 28, que é a minha idade, vai lembrar da WWF na Na manchete. manchete, A gente tá exato. falando disso e de hoje em dia da WWE. Exatamente. E aí, do RPG que a gente tá falando é o Worldwide Wrestling. É um RPG feito na Apocalipse Engine, a mesma de Monster Hearts, a mesma de. Apocalipse World, Dungeon World. Exatamente. E é um jogo para você jogar com o seu pro wrestler. E é muito legal para quem gosta Para do aqueles negócio. que estiverem imaginando, ah, mas é um RPG que o quê? Você vai fazer um personagem com habilidades e você vai ficar porrando? Não é essa pegada. A pegada é que você joga com um ator que interpreta um papel. Você é um Exatamente. jogador interpretando um personagem que interpreta um personagem. É isso. E o objetivo dele é fazer esse personagem ficar Sim. popular E as e tudo lutas são mais, né? muito mais sobre quanto que você consegue agradar um público e quanto que você consegue fazer que as pessoas torçam por você e etc. E quanto a audiência isso dá na TV do que quanto dano você causa. É uma proposta bem interessante para combate. Eu tô com muita vontade de testar. Eu A também. gente só precisa Deve das acontecer em breve. pessoas se empolgarem também, Exato. né? Pra gente poder testar com calma. Se rolar, a Vamos gente... ver, né? Agora que as nossas namoradas estão gostando disso quase mais que a gente. É Então verdade. talvez. Ó, teoricamente, a Talvez. gente tem um mestre e três jogadores já, né? Tá bom Já já, daria já tá maneiro. pra rolar alguma coisa. Quarto, né? A gente sempre consegue mais alguém de. Sim. Tem sempre gente que joga qualquer coisa. Levando em consideração. Pois é, né, gente? Quem sabe o próximo. Próximo. Não tô prometendo nada. Mas quem sabe a gente Cara, faça lança aí. suas promessas. Beça suas promessas, parça. Tô prometendo nada, mas quem sabe? Se a gente surpreendeu o mundo com RPG Ah, de quem sabe, drama a adolescente, quem gente sabe? pegou de drama adolescente, todo mundo torceu o nariz e agora as pessoas estão se descobrindo. Eu tô falando, todo mundo gostava no fundo, só não queria admitir. Eu acho que a gente tem a mesma Potencial possibilidade, mesmo aqui, né? potencial com wrestling, luta Eu livre. também. Eu acho que tem, das pessoas se empolgarem, o pessoal que fica assim, oh, mas é tudo de mentirinha, porrada e tal, né? As lutas são todas decididas antes. E no final das contas, se apaixonarem pelo negócio. Eu acho, né? Afinal de contas, a luta do século foi Undertaker contra Shawn Michaels e não Manny Pacquiao contra Nossa, não, o Floyd momento Mayweather. do ano foi Suplex City, não foi o Pacquiao contra o outro. Mas é isso, Vinícius. Você quer falar mais uma coisa, Victor? Não, tem coisa de RPG que eu tô lendo, etc. Mas a gente ainda tá trabalhando e a gente já teve bastante coisa. Isso Então eu tô aí. bem nisso. Tô tranquilo. Então é isso aí, ouvintes. Ficamos aqui com mais um House e espero que vocês tenham gostado. Falamos aí de muita coisa. Então é isso aí. E lembrem-se: podem até haver. Essa é fácil, hein, Vitor? Podem até haver podcasts Tem tanta melhores por aí. coisa, calma. Droga! Pode até haver podcasts melhores, mas só escuto do mestre. Pô, esse tem muita coisa mesmo. Você tem a discussão sobre o Oranges, só no escudo do mestre a gente agradece sobre a reciprocidade do nosso fandom de Monster Hearts. Só no escudo do mestre a gente promete uma campanha de Wrestling RPG. O Chess prometeu aqui ao vivo. Ei, Ai, ai. então é isso, ouvintes. Até a Até a próxima. próxima. Caralho, eu tô muito enferrujado. Porra, sair do transportão tava Caralho, fácil. deixei muito passar, velho.